Não queira ser só mais um a tá marcando presença. Queira marcar história pra fazer a diferença. Não queira ser mais um, busque ser um a mais. Seja o diferencial, onde são todos iguais. Faça sua oração em uma ação de fé. Quem se ajoelha a Deus ganha força pra ficar de pé. Sem fé é impossível agradar ao Criador, pois ela é o combustível que aquece seu amor. Não existe batalha que não se possa vencer. Afinal, tudo é possível ao que crê. Romanos 8:31 vem relatar que se Deus é por nós, contra nós ninguém será. Uns batem em retirada, outros batem continência. Escolha o seu lado pautado na inteligência. Que nada te iluda, seja voz de resistência. Atitude não é opção, pra nós é sobrevivência. Se a luta é pelo bem, tem que fazer direito, mantendo o respeito, consertando os defeitos. Muito pra ser feito, na causa e no efeito, é no mesmo conceito, não é força, é jeito. Se a luta é pelo bem, tem que fazer direito, mantendo o respeito, consertando os defeitos. Muito pra ser feito, na causa e no efeito, é no mesmo conceito, não é força, é jeito. Seguindo em frente, com a cabeça erguida, escrever verso no caderno faz parte da nossa vida. Sempre tem aqueles que tentam te derrubar, mas nosso castelo é de chumbo e nunca vai desmoronar. Só soprar não adianta, quem constrói a nossa fé, Deus capacita os escolhidos, só não escolhe Zé Mané. Deus é mais, sempre vai ser, nunca te deixa na mão. É só pôr ele no comando e completar sua missão. Só consegue subir na vida quem tem humildade, só consegue permanecer quem tem sagacidade. Humanidade de hoje em dia tá sem esperança, altas tretas no mundão que só nos traz deselegância. Só deixando a boa ideia pra passar uma visão. A cada rolê é 2 dias de oração. Pra pôr o pipa no alto depende do vento, e pra fazer rap pesado depende do seu talento. Se a luta é pelo bem, tem que fazer direito, mantendo o respeito, consertando os defeitos. Muito pra ser feito, na causa e no efeito, é no mesmo conceito, não é força, é jeito. Se a luta é pelo bem, tem que fazer direito, mantendo o respeito, consertando os defeitos. Muito pra ser feito, na causa e no efeito, é no mesmo conceito, não é força, é jeito. Batalhando pra não ser só mais um palco, cada batalha é um clássico e eu dou o meu máximo. Carregando no peito a velha máxima, vencer é bom, mas aprender quer ensinar. Nem sempre o bom vence ou convence, não importa, porque eu mantenho sempre a minha mente à frente. Apesar dos pesares, eu não fiquei pra trás, porque quando precisei, invoquei os ancestrais. Pra subir, eu orei, por cair, não chorei. Esse mundo é o fel, mas do mal eu não provei. Abençoado seja o que acredita em si mesmo, porque a pior derrota é não se conhecer por dentro. Meus medos não vão me dizer o que fazer, mesmo na guerra eu mantenho sempre o meu caráter. Sou soldado e meu general, minha consciência e a consequência, nunca abaixar minha cabeça. Se a luta é pelo bem, tem que fazer direito, mantendo o respeito, consertando os defeitos. Muito pra ser feito, na causa e no efeito, é no mesmo conceito, não é força, é jeito. Se a luta é pelo bem, tem que fazer direito, mantendo o respeito, consertando os defeitos. Muito pra ser feito, na causa e no efeito, é no mesmo conceito, não é força, é jeito.